invicto na selva de pedra. De cabeça erguida, lutando é o que se espera. Esperto com o veneno dos escorpiões, tentando sobreviver em uma terra de ciclões. Milhões de desempregados, movimento sem terra. Esgota céu aberto, pessoas morrem na favela. Olha só o que para muitos é normal, uma simples criança, destaque no jornal. Eu não me calo, pode me criticar o quanto quiser. Deus é meu juiz e eu sigo na fé. Qual que é? Tô pensando que vou me barrar. Locomotiva que tem fé e não vai descarrilhar. E o que é? O verbo é quente. Papo de malaco, represento as famílias amontoadas dos barracos, que pra sociedade não tem solução. Mas eu te digo que em Jesus a vida e transformação, da lama ao diamante, a força e a razão de um povo sofrido que vive a discriminação. Tá na veia, o sangue corre e é quente de quem bate no peito, tem orgulho e vai à frente. No vapor, no grau, a milhão, na correria, sem crocodilagem, sem patifaria. Longe dos polícia, tá aí pra todo mundo vendo os clique, crack. Em busca do poder, a queda da grande torre de Babel. Sequela pra morte, o amor pelo papel. Sem Cristo, descerão a mansão dos mortos. Vai, vai, vai, na HPT, senão não será um dos nossos. Os porcos estão querendo ver o meu fim, mas relaxa que na guerra eu sou o estopim. Cristo, vários loucos e aliança, vem com nós e mantenha a esperança. Marche, soldado, a caminho da vitória. Esse é seu momento, chegou a sua hora. Com honra, coragem e muita fé, sem tremer na base, sem ser um Zé Mané. Marche, soldado, a caminho da vitória. Esse é seu momento, chegou a sua hora. Com honra, coragem e muita fé, sem tremer na base, sem ser um Zé Mané. Florescer em meia lama, o deserto chamado. Todo que nele crê, for batizado, será salvo. Eu como Saulo, rumo a Damasco, a vida fácil, vem as provas. Lembra por quem o preço foi pago, com sangue e suor, lamentos, lágrimas. Por dor brotou, amou a palavra. Renasce o combatente, herdeiro da promessa. Escravo de Jó, verme de Jacó, a hora é essa. E meia Babilônia que inspira a sangria. Dos berços de Carapicuíba, legítima cria. Uns levita eu vi corrompido. Cifrão é veneno, faz o servo artista vendido, prostituído. Em meia guerra que impera, onde perde a fé, nega até a promessa. Pé jogando pedra, valente tropeça no valente. Ambos dão mal, testemunho dos crentes. Hipócritas, clama mamão por luxo. Falso paraíso, a ilusão, sepulcro. Caiado em paz é barro, veio do pó. Do pó retornará, lembrar de Jericó e ruínas. Eu em meia selva vi carnificina, mãe chorar, filha se vender nas esquinas. Farinha cria vários guina, por ódio os monstros. A religiosa da opinião a favor do aborto, tudo errado. A quem você serve nesse fronte? Não há como jorrar dos tipos de água numa mesma fonte de monte. Vejo desinformação, ei, ei, ei. A que horas vem o ladrão? Por amor, não por cifrão. Essa é a missão, a misericórdia de Deus, a redenção. Soldado fiel que provou do fel, os gueto fez réu, mas ambição não deu troféu nem dará. Marche, soldado, a caminho da vitória. Esse é seu momento, chegou a sua hora. Com honra, coragem e muita fé, sem tremer na base, sem ser um Zé Mané. Marte, soldado, a caminho da vitória. Esse é seu momento, chegou a sua hora. Com honra, coragem e muita fé, sem tremer na base, sem ser um Zé Mané. Pessoa se rendendo ao poder de Deus, devolvendo a ele o espírito que nasceu. Lágrimas rolar nos olhos do arrependido, fatos que acontecem com vários bandidos. Largou a guerra de sangue sem perder a moral. Hoje é soldado convicto no mundo espiritual. O mal existe, mas por terra foi jogado. Só levanta pra cair na frente de um bom soldado. Vem com nós e faça parte da história. E se não tiver vergonha, erga a mão e dá um glória. Sua história é dirigida por você. Entrega ela a Cristo e vem viver o poder. Larguei o crime, a mulherada e a matança. Hoje eu tô ligado a quem pertence à vingança. Hoje eu sou soldado e os comédia não entendem que sou manso como a pomba e prudente como a serpente. O alvo é o céu e o exemplo é Cristo, guardando na memória a salvação do ex-bandido. Dimas reinaugurou o paraíso, e se crê na sua vitória, larga as armas e vem comigo. Ninguém é bobo e o passado é experiência. O problema da ação sempre foi a consequência. O crime é o que é, mas não admite falha. Vi vários de joelhos que perderam a batalha. Lealdade, humildade e procedimento, eu vivo isso com Cristo, já não tenho tormento. Tô firme com Deus, de carrão ou bicicleta. É vagabundo, a verdade dói, mas liberta. Só falta pra mim uma mina que dá glória. Tá na mão do Pai, eu estou certo da vitória. Mano Reco, aqui quem fala com vocês. Salve, Capitania 33. Marcha, soldado, a caminho da vitória. Esse é seu momento e chegou a sua hora. Com honra, coragem, de muita fé, sem temer na base, sem ser um Zé Mané. Marcha, soldado, a caminho da vitória. Esse é seu momento e chegou a sua hora. Com honra,